é você esquecer das suas lutas, esquecer das suas dificuldades, esquecer daquilo que você quer e louvar a Ele, adorar a Ele, dizer o quanto Ele é bom, o quanto Ele é poderoso, o quanto Ele é Deus na tua vida. Eu quero te convidar, meu amado, minha amada. Hoje é quarta-feira, hoje nós temos o último culto, daqui a pouquinho, às 7:30 PM, teremos a reunião, é a unção de Deus, a unção de Deus. E você, meu amado, minha amada, nós precisamos da unção de Deus, precisamos ser cheios do Espírito Santo, para que o Espírito, unido junto ao nosso Espírito, vença, nos ajude a vencer a nossa carne. Oh, querido, querida, se você der lugar para o Espírito Santo de Deus, você vai estar pronto para vencer a maior batalha da tua vida, que é contra o teu eu, que é contra a tua carne, que é contra os teus desejos, que é contra a concupiscência da carne. Isso mesmo. Hoje, daqui a pouquinho, nós temos a última reunião do dia, 7:30. Nós tivemos uma pela manhã, às 8. Tivemos uma tarde, às 15 horas, e teremos daqui a pouquinho, às 7:30, mais uma reunião. Amanhã, quinta-feira, estaremos às 15 horas na Paz e Vida de Parelheiros, no culto abençoado às mulheres águias, mulheres de valor. Vai ser tremendo aquilo que Deus vai operar. Às 15 horas, culto de mulheres. Nós também teremos na sexta-feira cura física e libertação. Você não pode ficar de fora, você não pode faltar. Esteja presente às 8 da manhã, 3 da tarde ou às 19:30. E neste domingo, nós teremos o domingo da Santa Ceia do Senhor. Meu irmão, minha irmã, o pão que partimos, sabe, ele é a comida que nos sustenta, que nos alimenta. O pão que veio dos céus, que se entregou na cruz do Calvário e morreu por nós. E nós participamos em memória de Cristo, em memória dele fazer isso, em memória de mim. Então, Santa Ceia do Senhor, neste domingo também, 3 horários, 8 da manhã, 3 da tarde e também às 18:30, neste domingo especial, Santa Ceia do Senhor Jesus. Olha, nós vamos ouvir uma canção, mais uma canção, e eu já volto com você, com muito mais. Continue ligado, continue na sintonia. Você está ouvindo, você está ouvindo Momento de Fé. Você está ouvindo. Você está ouvindo. Momento de Fé. Amém, glórias a Deus, já voltamos mais uma vez, meu irmão, minha irmã, que bom é ter você aqui conosco, sabe, ligadinho nessa programação, sintonizado nesta rádio que muito tem abençoado vidas, e eu creio que você é uma vida que tem sido abençoada através dessa programação, através dessa rádio. Eu quero, meu amado, minha amada, te fazer um convite especial para aquilo que vai estar acontecendo dia 19 agora, 19 de agosto. 19 de agosto, às 17 horas, é um sábado, no ginásio Jorge Bruder, que fica na Avenida Padre José Maria, 555, no terminal de ônibus de Santo Amaro. É muito fácil, meu irmão, minha irmã, chegou no terminal, o ginásio está bem do lado. É o ginásio Jorge Bruder, bem conhecido, na Avenida Padre José Maria, 555, no terminal de ônibus de Santo Amaro. Pastor, o que vai acontecer no ginásio de Santo Amaro, dia 19 às 17 horas? O congresso, o poder da cura. Entrada franca e estacionamento gratuito para quem vai de carro. Para quem vai de ônibus é do lado, como eu disse, do terminal de ônibus. E também do lado da estação de metrô Largo 13. Então não tem erro. Desceu de metrô na estação Largo 13, é só descer a rua, você já está em frente ao terminal de ônibus. E assim, em frente ao ginásio Jorge Bruder. Você que vai de ônibus também, já desce praticamente em cima. E você que vai de carro pode estacionar do lado de dentro do ginásio, entrada totalmente franca. Olha, estará conosco, pregando a palavra, pastor Rafael Bastoge, nosso amigo querido, homem de Deus, pastor Rafael Bastoge, estará pregando a palavra e a ministração do louvor com o nosso cantor, compositor Marquinhos Gomes, cantando os seus maiores sucessos. Vai ser maravilhoso, meu irmão, minha irmã, vai ser tremendo ouvir aquilo que da parte de Deus, aleluias, vai ecoar no ginásio. Dia 19 agora de agosto, 19/8, às 17 horas. Nós vamos ouvir essa chamada e logo depois da chamada eu já volto com uma palavra ao teu coração. O ginásio Jorge Bruder, no dia 19 de agosto, às 5 horas da tarde, vai abalar no grande Congresso de Milagres, o poder da cura. Vem aí, no dia 19 de agosto, às 17 horas, no ginásio Jorge Bruder, localizado no coração de Santo Amaro, o Congresso de Milagres, o poder da cura. Louvor com o cantor Marquinhos Gomes. Ele não desiste de você, ele se importa. Jesus não esqueceu de você. Ministrando a palavra, pastor Rafael Bastoge. Eu estou profetizando em nome de Jesus o Nazareno, que preocupação vai virar milagre na sua vida. Que preocupação, nos próximos dias a tua preocupação vai virar milagre. Se isso é verdade, levante as mãos para glorificar. Adoração, oração e o poder da cura na sua vida. A cura do corpo, a cura da alma, a cura da enfermidade, a cura da tristeza, da depressão e da angústia. Este momento é imperdível. Não deixe de comparecer. Dia 19 de agosto vai marcar a sua vida para sempre. O ginásio Jorge Bruder fica localizado na Avenida Padre José Maria, 555, bem em frente ao Terminal Santo Amaro. E você que vier de carro, ainda conta com um grande estacionamento gratuito. Compareça, participe e receba sua bênção. Paz e Vida Ministério Zona Sul. Nós cremos no poder da cura. Você está ouvindo. Você está ouvindo. Momento de fé. Glória a Deus, amém, meu irmão, amém, minha irmã, que bênção. Já estamos de volta, mais uma vez eu quero já ministrar uma palavra ao teu coração. Você anotou aí, né? Dia 19, você estará conosco no Congresso Poder da Cura. Venha ser curado, venha ver a manifestação do poder de Deus te alcançando pela fé em nome de Jesus. Eu quero já ministrar uma palavra ao teu coração, por isso aumenta o volume do rádio, se prepare. O momento é de fé, mas a palavra é de Deus. Mensagem de fé, mensagem de fé. Palavra do Altíssimo no livro de Salmos, Salmos 23, verso 2 e verso 3, Salmos 23, versículo 2 e 3, a palavra do Senhor. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas, refrigera minha alma e guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Meu querido, muito bem, minha querida, meus amigos, vamos lá. Salmos 23, nós começamos a ler a partir do verso 2 e do verso 3. O versículo 1, o versículo conhecidíssimo, é: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. O verso 2 vem: deitar-me faz em verdes pastos, ou pastos verdejantes, guia-me mansamente às águas tranquilas, refrigera a alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Verso seguinte: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, a sua vara e o seu cajado me consolam. Preste atenção. Deus sempre quer o melhor para cada um de nós. Deus sempre quer. Ele sabe mais do que você. E isso é algo a ter sempre em mente. Você nunca pode se esquecer que Deus tem o melhor para você e Ele sabe o que é o melhor para você. Porque não adianta só ter posse daquilo que é o melhor se não é o melhor para mim. Não adianta eu ter algo, eu conquistar algo só para dizer que eu tenho algo de bom e do melhor, sendo que aquilo não é para a minha vida, não é para aquele momento, não é. Então preste atenção, meu irmão, minha irmã. Deus sempre quer o melhor, tem o melhor e sabe o que é melhor para mim, o que é melhor para você. É algo que nós precisamos sempre pensar e meditar. Ao enfrentar os momentos difíceis, precisamos ter coragem. Eu te digo, tenha coragem, minha irmã, tenha coragem, meu irmão, porque Deus sempre será fiel e Ele garantirá que tudo fique com você, que tudo dê certo, que tudo aconteça da melhor maneira, por Ele ter o melhor para você, por Ele saber o que é melhor para você. Confie sempre no Senhor, porque Ele está na tua vida. O Senhor é contigo. Eu quero que você guarde essa palavra no teu coração e possa agradecer nessa noite a fidelidade do Senhor para contigo, o amparo de Deus para a sua vida. O Senhor te amparou e não te desamparou. O Senhor te alcançou e não te abandonou. Meu amado, minha amada, você tem sido grato ao Senhor, porque nos momentos de necessidade, principalmente, você não precisa se preocupar, porque tudo ocorrerá bem se você tem o seu Deus como seu pastor. Nada te faltará. Saiba que tudo será bem e irá bem contigo. Que você venha se valer da orientação do Senhor, da palavra do Senhor. Que você saiba que Ele sabe o que é melhor para você em todos os sentidos da sua vida e em todas as áreas da sua vida. Que você possa meditar nessa palavra: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ele te fará deitar em pastos verdejantes e te guiará às águas tranquilas. Refrigerará a sua alma e te guiará pelas veredas de justiça por amor do seu santo nome, e o nome dele continuará sendo glorificado. Guarda essa palavra no teu coração. Deus é contigo, Deus tem o melhor para você, Deus quer o melhor para você, Ele sabe o que é melhor para você. Essa é a palavra, poderosa palavra de Deus. Senhor, eu vou plantar e colher. E a cada dia eu vou viver rompendo em fé. Amém, graças a Deus. Maravilha saber que quem está no controle de tudo é o Deus soberano sobre a terra, sobre o céu. Ele é o Senhor absoluto. Muito bem, meu irmão, minha irmã, eu já vou ficando por aqui, já estamos chegando ao final de mais um programa Momento de Fé. Oh, meu irmão, minha irmã, eu quero te reforçar o convite, esteja conosco na Paz e Vida em Parelheiros. Anote aí o endereço: Estrada Engenheiro do Marcilac, número 9, no centro, em Parelheiros. Eu, seu amigo pastor Wellington Oliver, estou ali de terça a domingo. Parelheiros, Estrada Engenheiro do Marcilac, número 9. Eu e uma equipe de obreiros para abençoar a tua vida. Eu vou ficando por aqui. Um beijo no teu coração. Fica na bênção, fica na paz e viva Ele. Para sempre Ele, o Senhor Jesus. Tchau, tchau. Você ouviu o programa Momento de Fé. Momento de Fé. Paz e vida, lugar de gente feliz. Paz e vida. Daqui a pouco tem mais. Na sua Nacional Gospel. Rádio. Você fica por dentro de tudo. Nacional Gospel. O Ministério Jovem da Paz e Vida Ministério Zona Sul está com mais energia do que nunca. E você pode acompanhar tudo o que acontece seguindo facebook.com/JPV Movement e o Instagram, @JPV Movement. Rádio Nacional Gospel. Olá, você é evangélico, crente em Jesus ou obreiro da Seara do Senhor? O pastor Hideraldo Palharim gostaria de convidar você para acessar o seu perfil no Facebook. Vamos nos conectar e compartilhar acerca das coisas que são do alto. Basta acessar facebook.com/PR Hideraldo Palharim. facebook.com/PR Hideraldo Palharim. Aqui tem tudo que eu quero. Nacional Gospel. Gospel. A Paz e Vida Ministério Zona Sul tem a melhor web rádio jovem. Eu sei, sempre esteve aqui, eu sei, que nunca me deixou, eu sei, por isso eu vou continuar. quer acompanhar tudo o que acontece, porque a Ian Gospel está no Facebook, facebook.com/oficial Ian Gospel e também no Instagram, @oficial Ian Gospel. Uhul, demais! Nacional Gospel. Aqui é o seu lugar. Nacional 7h38. Nacional! Por aqui de volta, Nilton Assunção e você, meu amigo pastor Wellington Oliver. Estará de volta amanhã, hein? Amanhã, quinta-feira, e mais uma edição do programa Momento de Fé, nós fazendo a palavra do coração de Deus para os nossos corações. Para você nos acompanhando em casa, no carro, no trabalho, que Deus te abençoe rica e poderosamente. Obrigado pelo carinho da audiência. E para você ficar super informado do que acontece nas igrejas da Paz e Vida Ministério Zona Sul, é muito fácil, tá bom? Acesse as nossas redes sociais e siga-nos. facebook.com/pazevidaoficial e Instagram, @pazevidaoficial. Bom, eu tenho aqui alguns pedidos musicais que ficaram pendentes aqui. Eu vou atender aqui. Vamos ver. Alô! Eu preparei hoje o louvor do Gerson Rufino, me perdoe. Eu ofereço para você, para todo da rádio. Eu ofereço meu esposo, para os meus 11 filhos, para os meus 3 netos. Oh, glória a Deus! Para minhas noras, meus genros e para todos aqueles que estão ouvindo essa rádio. Aqui é uma cesta de campanha. Obrigado, irmã Silvia, pelo carinho, obrigado pela audiência, tá bom? Obrigado pela sua participação também. Alô, boa noite, boa tarde. A paz do Senhor, pastor. Glorado seja Deus. Amém. Gosto muito desse programa. Abençoado. Amém. Glória a Deus, irmão. Um grande abraço para o senhor. Irmão Luiz, sua vida em Budas Artes. Minha irmã Francisca. Oi, irmã Francisca. Boa tarde, meu noite. Meus filhos, Roberto. Opa. Meu filho Antônio, João, Luiz. Todos eles amam. Que bom. Senhor. Muito obrigado pelo carinho. Quero ver aquele louvor. Nunca houve dia. Vamos. Nunca houve noite. Amém, amado. Senhor. Oh, glória a Deus. Glória a Deus, verdade. Deus abençoe, viu? Amém, irmão Luiz. Muito obrigado pelo carinho dessa família linda e pela minha pessoa. Obrigado, viu? Que Deus abençoe você e todos os seus aí. Luiz, de Embu das Artes. Dentro do meu quarto estou, de joelhos dobrados diante do Senhor. Pai, eu quero confessar, do jeito que eu estou não dá mais pra ficar. Eu sei que tenho errado tanto, o choro e a tristeza sufocou meu canto. Por isso eu resolvi voltar, tudo que eu mais quero é te adorar. Senhor, Deus da minha vida, estou com saudades de ti. Me perdoe pelas vezes que eu te entristeci. Me perdoe, muitas vezes eu não quis te ouvir. Me perdoa, Senhor, preciso do seu amor. Me perdoe pelas vezes que eu não te adorei. Me perdoe, muitas vezes até te neguei. Mas eu te amo, Senhor, e arrependido estou. Do meu quarto estou, de joelhos dobrados diante do Senhor. Pai, eu quero confessar, do jeito que eu estou não dá mais pra ficar. Eu sei que tenho errado tanto, o choro e a tristeza sufocou meu pranto. Por isso eu resolvi voltar, tudo que eu mais quero é te adorar. Senhor, Deus da minha vida, estou com saudades de ti. Me perdoe pelas vezes que eu te entristeci. Me perdoe, muitas vezes eu não quis te ouvir. Me perdoe pelas vezes que eu te entristeci. Me perdoe, muitas vezes eu não quis ouvir. Me perdoa, Senhor. Preciso do seu amor. Me perdoe pelas vezes que eu não te adorei. Me perdoe, muitas vezes até te neguei. Mas eu te amo, Senhor. E arrependido. Pudesse impedir o nascer do sol e a esperança, e não há problema que possa impedir as mãos de Jesus para me ajudar. Nunca houve noite que pudesse impedir o nascer do sol e a esperança, e não há problema que possa impedir as mãos de Jesus para me ajudar. Haverá um milagre dentro de mim, vem descendo um rio pra me dar a vida. Esse rio que emana lá da cruz, do lado de Jesus. Haverá um milagre dentro de mim, vem descendo um rio pra me dar a vida. Esse rio que emana lá da cruz, do lado de Jesus. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, estou aqui. Parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, estou aqui. Usa-me, sou teu milagre. Eu quero te servir. Usa-me, sou a tua imagem. Usa-me, ó filho de Davi. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saído. Marcelo Gossel, a sua rádio, 7:49, tá aí, Voz da Verdade, Sou Milagre. Música do nosso irmão Luiz de Embu das Artes e atendemos também a nossa Cida. Campanha Sul de Minas Gerais, a música de Jasson Rufino, Me Perdoe. 7:49. Cultos, eventos, é o momento da Agenda Paz e Vida. Agenda Paz e Vida. Atenção para essa informação super importante, hein? A Paz e Vida Ministério Zona Sul, juntamente com a doutora e vereadora Sandra Tadeu, promovem para você exames gratuitos, hein? Vem aí, mutirão da saúde com exames grátis. Não perca a oportunidade. Os exames são esses: ultrassonografia de mama, abdômen total, transvaginal, optometria, glicemia e aferição de pressão. Então, você que está interessado, não perca a oportunidade e compareça e retire o seu cartão saúde nas seguintes igrejas da Paz e Vida Ministério Zona Sul. Anote aí, hein? Paz e Vida Parque das Árvores, que fica na Avenida do Arvoreiro, número 275. Paz e Vida Condomínio Vargem Grande, Avenida das Orquídeas, número 91. Paz e Vida Parelheiros, na Estrada do Engenheiro Marcelac, número 9. Ou na igreja onde vai acontecer o atendimento, que é Paz e Vida Vila São José, hein? Na Rua Rubens Souto de Araújo, 273. Compareça na segunda-feira, dia 28 de agosto, a partir das 17h, ok? Faça o seu exame, obtenha um resultado na hora e cuide de graça da sua saúde. Paz e Vida Ministério Zona Sul, se preocupando também com a sua saúde. Do Senhor, Domingo da Família, hein? Eu quero lhe convidar, porque neste domingo, Domingo do Senhor, Domingo da Família, estaremos celebrando também a Santa Ceia do Senhor Jesus, um momento maravilhoso em todas as igrejas da Paz e Vida Ministério Zona Sul. E você, claro, não vai perder, vem estar consagrando a sua família diante do altar do Senhor, não é isso? E venha participar desse momento todo especial, que é a Santa Ceia do Senhor Jesus. Neste domingo, Santa Ceia do Senhor Jesus. Como igreja nos levantamos em teu louvor. Assim diz a palavra de Deus. E Jesus pôs-se à mesa e com ele os 12 apóstolos e disse: desejei muito comer convosco antes que padeça, pois vos digo que não a comerei mais até que ela se cumpra no reino de Deus. E Jesus, tomando o pão, disse: tomai, comei. Isso é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isso em memória de mim. Semelhantemente, tomou o cálice depois da ceia, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue, que é derramado por vós. Como igreja nos levantamos em teu louvor. Neste domingo, em um dos três horários, às 8h, às 15h e às 18h, Santa Ceia do Senhor. O pão que partimos não é porventura comunhão do corpo de Cristo? E o cálice de bênçãos que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? Santa Ceia do Senhor, Paz e Vida, Ministério Zona Sul. Vai ser um domingo maravilhoso, não é? Vem se adorando, exaltando, não é? Glorificando o nome do nosso Deus maravilhoso. Vem ouvindo a palavra que vai de encontro ao seu coração. E aproveite e participe desse momento maravilhoso, que é a Santa Ceia do Senhor Jesus. Seja presente, vai ser um domingo muito especial e contamos com a sua presença em dos horários: 8h, 15h ou às 18h. Paz e Vida Ministério Zona Sul, sempre perto de você. E seja presente com a nossa querida mulher de Deus, a Paz e Vida do Morumbi, a pastora Leda Palharim, esperando por você na Paz e Vida Morumbi, Avenida Gil Giovanni Gronchi, 3800, Paz e Vida também, Vila São José. O meu amigo pastor Edson Anacleto, na rua Rubens Souto de Araújo, 273, Jardim Caraí, Vila São José, tá bom? Você pode estar conosco também na Paz e Vida Capão Redondo, Avenida Elis Mas, 231, Paz e Vida Vila Sônia, Avenida Professor Francisco Morato, 3595, e Paz e Vida Itapecerica da Serra, Avenida 15 de Novembro, 886. Mais inúmeras informações obtenha pelo nosso site pazdevida.com.br ou ligando 011-3723-7575, de segunda a sexta-feira em horário comercial. Deixa eu enviar aqui uma noite para o meu querido amigo Antônio do Jardim Ângela. Tá nos acompanhando aí, né? Que Deus abençoe, amado. Boa jornada para você e para todos aí. Que Deus abençoe e os proteja sempre, tá bom? Estamos juntos aí. Você pedir, a gente toca o seu louvor, querido. Nacional Gospel. Aí, Chile Cavanais. Fazia tempo que não vi esse louvor, hein? A gente vai ouvir junto, hein, irmão Antônio? Chile Cavanais. Alma Saída, boa noite, 7 horas e 56 minutos. Bem distante eu te vi, parada à beira do caminho, cabisbaixo e sem direção, se sentindo tão sozinho. Coração batendo angustiado em seu peito. Você vive maus momentos. É todo dia a mesma coisa e você se cansou de tanto sofrimento. Mas eu declaro que chegou a hora que Deus vai tirar você desse vento. Se a fúria do inimigo contra ti se levantar, ele ordena anjos poderosos para te guardar. Foi ungido, foi remido e separado pra vencer. Quebrando as correntes, sujeitando os inimigos, porque ele é Deus. Vai sair a guarda-rocha, com este Deus não há quem possa, não há como o nosso Deus. Lá no Egito, trouxe as pragas e humilhou o tal de Faraó, exaltou a Israel e fez saber que aquele povo não estava só. Mas a morte vira vida, pra tudo tem uma saída. Não há Deus como esse Deus. Elohim é o Shaddai Adonai, adore o nome dele. Ele é Deus verdadeiro, ele te amou primeiro.

se a luta é muito grande, ela te fez perder a fé. O meu Deus entra na guerra, beleza por você. Levante os teus olhos e veja. Esse negócio são as melhores em seu rádio. Boa noite, 8 horas e 5 minutos em São Paulo. Marquinhos Gomes, lindo, lindo, lindo. Não morrerei. Marquinhos Gomes, hein, que vai estar presente conosco no dia 19 de agosto, às 5 horas da tarde, no ginásio Jorge Dutra, em Santo Amaro, ministrando louvor para você, hein? Vai ser maravilhoso e contamos com a sua presença. Marquinhos Gomes. Quem tem promessa de Deus, não morre não, não desiste não, e tenha fé. A fé de Abraão, não morrei enquanto a promessa. Dia 19 de agosto, às 5 horas da tarde, no ginásio Jorge Gruber, vai acontecer um grandioso congresso de milagres e você não pode ficar de fora, ouça. O ginásio Jorge Bruder, no dia 19 de agosto, às 5 horas da tarde, vai abalar no grande congresso de milagres, o poder da cura. Vem aí, no dia 19 de agosto, às 17 horas, no ginásio Jorge Bruder, localizado no coração de Santo Amaro, o congresso de milagres, o poder da cura. Louvor com o cantor Marquinhos Gomes. Ele não desiste de você, ele se importa com você, ele compreende seu caminhar, do caminho amor tão grande assim. Não morrerei enquanto a promessa não se cumprir. Quem tem promessa de Deus, não morre não, não desiste não, e tenha fé. A fé de Abraão. Jesus não esqueceu de você. Jesus não esqueceu de você. Ministrando a palavra, pastor Rafael Bastoschi. Eu estou profetizando em nome de Jesus o Nazareno, que preocupação vai virar milagre na sua vida, que preocupação, nos próximos dias a tua preocupação vai virar milagre. Se isso é verdade, levante as mãos para glorificar. Adoração, oração e o poder da cura na sua vida. A cura do corpo, a cura da alma, a cura da enfermidade, a cura da tristeza, da depressão e da angústia. Este momento é imperdível. Não deixe de comparecer. Dia 19 de agosto vai marcar a sua vida para sempre. O ginásio Jorge Bruder fica localizado na Avenida Padre José Maria, 555, bem em frente ao Terminal Santo Amaro. E você que vier de carro, ainda conta com um grande estacionamento gratuito. Compareça, participe e receba sua bênção. Paz e Vida Ministério Zona Sul. Nós cremos no poder da cura. Muito bem, são 8 horas e 8 minutos. Está esse convite especial para você. Não se esqueça, hein? Dia 19 de agosto, sábado, às 5 horas da tarde, tá bom? Vai ser imperdível e convidamos a você, toda a família, para estar em presente, porque vai ser tremendo o que Deus vai fazer, com certeza. Gente amiga, muito obrigado a todos pelo carinho, pela audiência. Você acompanha agora a transmissão da Voz do Brasil. E a gente volta logo após com muito mais música em seu rádio. Até lá. mais na sua Nacional Gospel. Rádio Nacional Gospel. Nacional Gospel. Não tem comparação. Nacional Gospel. Aguardem. Vem aí, no dia 14 de agosto, a Rifa Fé. Quem sabe, não vai ser você que vai ganhar uma viagem totalmente grátis para conhecer o Egito e Israel. Já memorize o WhatsApp 3723-7577 e a frase, eu quero participar. Nacional Gospel. Milagres, curas, libertação e famílias abençoadas. Paz e Vida Giovanni Gronchi. Participe dos encontros de Paz e Vida com a mulher de Deus, pastora Leda Palharim. Avenida Giovanni Gronchi, 3800. Você é o nosso convidado especial. Venha celebrar e exaltar o Deus Todo-Poderoso. Aqui você fica por dentro de tudo. Nacional Gospel. Indicativo de frequência. ZYK 775 AM, 920 kHz em São Paulo. Canal 210, operando em frequência modulada, 89,9 FM em Minas Gerais. E retransmissoras espalhadas em todo o Brasil. Emissoras filiadas à Rede Nacional Gospel de Comunicação. Nacional Gospel de Rádio. Aqui é o seu lugar. Nacional Gospel. Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje. Olá, boa noite. Boa noite para você que nos acompanha em todo o país. Quarta-feira, 9 de agosto de 2023. E vamos ao destaque do dia. Cúpula da Amazônia chega ao fim. Países que possuem a floresta em seus territórios reafirmam posição de combate ao desmatamento e na criação de mecanismos de apoio financeiro para a preservação. E o presidente Lula afirma que investimento em ciência, tecnologia e inovação vai criar oportunidades sustentáveis de emprego e geração de renda para os povos que vivem na floresta amazônica. Valorizar a floresta não é só manter as árvores em pé, significa dar dignidade para as quase 50 milhões de pessoas que moram na Amazônia sul-americana. E a participação dos povos indígenas e comunidades tradicionais nas discussões sobre o futuro da Amazônia são tema da entrevista com a ministra dos Povos Indígenas, Sônia Guajajara. E você também vai ouvir na Voz do Brasil. Atrair mais investimentos dos BRICS, um grupo formado por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Apex Brasil quer facilitar o fluxo de comércio entre os países. Pablo Mundim. Juntos, os países produzem quase a metade de todo o alimento do planeta e concentram 40% da população mundial. Hoje na apresentação, Mariana Jungmann e Luciano Seixas. E assista a gente ao vivo pela internet. Acesse voz.gov.br. A floresta amazônica no centro do mundo. Terminou hoje a Cúpula da Amazônia, realizada em Belém, no Pará. Além dos 8 países da América do Sul que possuem a floresta em seu território, participaram do encontro países africanos e a Indonésia, que possuem florestas tropicais. Vamos ao vivo, direto para a capital paraense, para saber mais informações com a repórter Graziele Bezerra. Oi, Graziele, boa noite. Oi, Mariana, boa noite para você também, boa noite para o Luciano. No encerramento da Cúpula da Amazônia,